Salvador, cordial, boa noite, acionamento 310, livramos. 310, prossegue Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, 310. Departure, good evening, Condor 077. Good evening, Condor 077, radar to Venice 11, maintain 330, front Fokker departure. After Fokker departure, maintain level 330. Mato 070 da Azul, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 095, reporte estabilidade no LS. 2015, reportará estabilidade no LS, 4 pelo 070. Over the runway at 5827, 5827 on gate 4, pushback and setup. Recife VOA, Romeo Echo Charlie. Direct to Romeo Echo Charlie, thank you, Condor 077. TB5218, complete aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado. 5218. aqui é da subida Pocahjama. Submatenha 110, Pioneiro 32, direto Conde. Oi da presente posição Conde. Este da presente Conde. Web 5827 to taxi with 141 on board. 3 hours and 50 minutes of endurance, alternating comms. Clear to hold point to runway 10, QNH 015 and tower 1 on 8 small 95. Clear to holding point runway 10, QNH 015 and tower frequency 118 small 95, web 5827, good night. Ciente da Uniforme, autorização Fortaleza. 358, Ciente Fortaleza, Guarda Fora. Guardando para 32, direto Natal. Sim, 32, grato, boa noite. Permanece na escuta, 32. Sim, permanece na escuta, direto Natal, grato. Salvador, boa noite. Papa Romeu, Romeu, Romeu na venda para autorização da Serra Bravo, Bravo Hotel. Romeu, Romeu na venda, aguarde cópia, BH. Aguardando novembro. TIP 5218, pousou o táxi na sua escuta. 5218, prossegue Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette no 3, obrigado. O meu novembro é confirmando pátio 3. Afirmativo. O meu novembro é autorizado Belo Horizonte, conforme rota do plano, apesolo no 6, nível 400. Decola da 10, direita. Dael Leda Bridge, após Bridge a Pesolu 16. 120 decimal 8, 5550. Autorizado conforme nível 400 para Serra Bravo Bravo Hotel. Decolaremos da via rota do plano de voo. A Pesolu 10, Bridge, a Pesolu 16. Decola da 10 com curva à direita na saída da El Leda Bridge. Após a Bridge intercepta. Posição Bridge. Intercepta a controle 5550, transponde o Romeu Romeu Novembro. Está com 06 a bordo para acionar no pátio 3. 612 a bordo, pátio 3, livre acionar, chame táxi. Chamará para o táxi, Romeu Romeu Novembro. 358 aguardando cópia, confirma? Acho que 358. Fortaleza autorizado, 370, Apesulu 19. Decola da 10, esquerda, Momo, transição, frote, 120, decimal 8, 5060. Da 388, está autorizado a Fortaleza, 370, objetivo 19, decolando a 10, esquerda, saída Momo, transição, frote, controle 120, decimal 8, transponder 060, da 388. Correto, chamo, puxa acionar. Camarada 388. Salvador, boa noite, com 889. 889 para Galeão, pronto cópia. Pronto a cópia, informações de forma. Voo 889 autorizado Galeão, conforme rota do plano, APZ Zulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena, após conforme. O nível é o 360. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. 120, decimal 8, 5061. Autorizado Galeão, conforme o plano, APZ Zulu 10, SMAP. 360 nível, decola da pista no zero, da eu, Ita e deve. Brinde, corrigindo. 208 é o controle, aciona 5061. Correto, da eu, Leda Bridge, chama, puxa seu nome. 889. Salvador, Cotial, boa noite, Chané 63, 10. Quando chamou o Sol? O Chané 63, 10, sente da informação uniforme, autorização Recife, nível de voo 370. Chané 63, 10, autorizado, 350 para Recife, Aperuísque 58. Decola da 10, curva esquerda, Pulca, transição Caju. 120, decimal 8, 5055. 350 para Recife, decola na Aperuísque 50, decola da 10 com curva esquerda, saída pouca, transição Caju, 208 é o controle, 5055 é o transponder, Chané 6310. Chame, puxa e acionar o 6310. Vai reportar 6310. Solo Salvador, boa noite, o Azul 4070 livrou. 4070, boa noite, prossegue Alfa, Juliette, posição 01. Alfa, Juliette 1, 4070. Fala 2, boa noite, 3662, 370, Natal. Autorizado, TAN 3662, 370, Natal, APZULU 10, decolagem da pista 10, curva à esquerda, UCA, transição ZIPAR. 120, decimal 8, 5057. 370 autorizado Natal, via Brasilu 10, decolada 10, curva esquerda após a Pulca, transição de parou 208, controle 505, 7 ao transporte, parou 308. O G62, gentileza, confirme, transponder em nível? Nível é 370, transponder 5057. Correto, chame, puxa, acionar. Agora. Salvador Departure Control, F 5827, crossing 1700. Good evening, 5827, climb maintain, 360, perform dial departure, radio surveillance. Dial departure and climb 2 for level 360, confirm. Yes, sir, 360, dial profile. Roger, possible to fly direct dial? Maintain the profile, 5827. Roger, we'll maintain, 5827. Salve Salvador, Papa Romeu Romeu, November, pronto para o táxi. Meia dúzia a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Serra Bravo, Charlie Fox, pátio 3. No pátio 3, inicia o táxi, prossegue até a saída do pátio, observa o Embraer da Azul, que irá estacionar no portão 01. Após o Azul, prossegue via Índia até o ponto de espera da 10, a torre 11895, ajustado no 015, Romeu Romeu November. Vai prosseguir no táxi, quando ingressar no grande pátio, vai prosseguir a retaguarda da aeronave da Azul e via Taxiway Índia, vai para o ponto de espera da 10 e colocar a 11895. Boa noite. Boa noite, eu morro. Grato. Salvador, dando presente 8, parafuso funcionamento. 27, call now Recife 125.1, if unable, 13325. Recife 7125, decimal 1, backup 13325, web 58. Mandou ele força aérea, o confirmando Pioneiro 32 aqui, mantém 110. Copiado, Pioneiro 32, mantenha 110, reporte em mais 20 milhas. Mandaram em mais 20 milhas, o Pioneiro 32. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo. Romeo Romeo November transfere a saída da El Leda Bridge. Romeo Romeo November sube, mantém o 400, saída da El Vigilância. Saída da El sobe para o 400, Romeo Romeo November. Sete ponto espera no zero, torre 1895, 1015 ajustado, 3858, bom voo. 1015 autorizado, ponto espera 1895, está 3858. 748, Decel 050, proa de ETAP, chegada a Mare. 050, ETAP na proa, chegada a Mare, vai, Vivian, Salvador, trip 5296, autorização Aracaju, boa noite, por favor. 5296, Aracaju, agora é pronto. Fechou, tá? Romeu, Romeu Novembro, chame centro em 1251, alternativa 13325. 1251, alternando 13325. Boa. O Pioneiro 32, agora às 4 milhas, 4.7, para ingressar na terminal Aracaju, chame o controle em 120, decimal 3, que ele estará estagnado. Obrigado. Tempo 52, 16, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado, Aracaju, Golf 677, 190, Fuca Aracaju, com curva à esquerda, 120, decimal 8, 5067. Estimativa, então, Aracaju na Golf 677, 190 nível, Fuca Aracaju, com curva à esquerda, decolagem, 108 e 5067, para transporte. Correto, chama pronto. Salvador, voo 889, posição 9 para puxa estacionamento. Posição 9, livre e chame táxi. Tá mesmo, voo 889. Azul 4071, no cópia. Pronto. Autorizado Campinas, conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e após conforme. O nível é o 360. Controle 120, decimal 8, aciona 5063. Azul 4071 para Campinas no 360, decolando da pista 10 após curva direita.